paz do Senhor. Existe uma diferença entre solidão e isolamento. Isolamento é quando você não tem contato com ninguém, num canto, não vendo ninguém. Mas Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Jesus me tirou desse isolamento. E existe a solidão, quando você está no meio de uma grande multidão e se sente sozinho. E a misericórdia de Deus um dia me alcançou de tal forma, tão grandemente, que Ele me deu a minha esposa Eni. E olha que hoje eu posso dizer que estou muito feliz com ela e também pelos anos de vida que Deus lhe deu. Hoje é o dia do seu aniversário. Vocês me desculpem, porque hoje eu só estou pensando nela. Deus te abençoe e até amanhã.